luz nunca irá se apagar. Não, sei que agora você tá em um bom lugar. Irmão, tá sendo difícil de acreditar. Não caiu a ficha que você não tá aqui nesse mundão pra fazer a gente rir, pra ser ombro amigo até na hora que chorar. Quantas vivências a gente tem, quantos momentos junto nós tem. Você era o cara mais engraçado, batia no peito, não tinha pra ninguém. Representando a zona norte, no funk mandando ideia forte. Além de ser brilho natural, cantava de tudo, rock até pagode. Você falou esquece, mas nós sempre vai lembrar. O cara bom que cê era, o quanto queria ajudar todos desse mundão. Tudo de coração, faço oração pra que você fique bem. Onde estiver, Deus tá contigo, amém. Saiba que sua voz sempre vai tá com nós. Então persiste. Lembro da antiga, mano. Mais ou menos quase 10 anos atrás. Época de quermesse, parque da juventude. De primeira onde começou tudo. A grande revolução do funk. Os revolucionários. Vai em paz, descanse em paz. É o seguinte, cê é luz. Mas a sua história não acaba por aqui. Vai continuar sendo referência pros menorzinhos. Poeta do grito que saiu da periferia, mas nunca saiu dela, sempre foi a mesma fita. Ele lutou, foi vencedor. Sua família nunca abandonou. Vários hits ele lançou. Um espetáculo, seu show. Sua postura, pois vila é de numa bar. Juntava com os parceiros, fazia sua fita brava. Maloqueiro de responso, com respeito na quebrada. Futebol jogava muito, era o talento da várzea. Estourou no Facebook, fazendo metrô na palma. Todo mundo que escutava sabia que era da alma. Não tinha essa de calma, focado em esforçado, trabalho não tinha hora. Quando o moleque era referência, sempre falava aquilo que pensa. Fé em Deus, tinha crença, o moleque era uma benção. Dia de luta, dia de glória, deixou marcado a sua história. Só faço música pro sentimento, por isso que eu falo, música é sentimento. Não é brincadeira, não é chegar e pagar e fazer, tá da hora. Você vai jogar o bagulho pro público, seus fãs. Por isso que eu dou uma volta na minha vida, falar a realidade mesmo. Sempre vai ficar em nossos corações. Sua pureza canta através de canções. Queria poder te dar um abraço. Tô tendo fortes emoções, mas sei que nada é por acaso. Que o nosso pai tem suas razões. Mas porque o Pedrinho, Zé, que você não tá no dia a dia. Nós tá no dia a dia que conhece ele, que tá na banca, que tem os parceiros que com ele, que nós tem todas as músicas dele. Ele tem tipo 200 músicas, parceiro. Ele não lançou, não sei porquê. Caralho. E o Pedrinho? Música falando de tudo, velho. De algo tem música que é beat, tem música. Não é gado. 4 voz, 5 voz, esse bagulho de 5 voz, 3. Nossa, ele lança pra tempo, parceiro. Elas querem o Caio Pai.